104.5 para Barcelona, pela Rádio Bronca, utilizando o ar como meio, ou então pelo web, através de meios proprietários, e está no ar Moqueca de Siri, um programa feito em Niterói, em software livre, que luta pelo direito de se expressar livremente através do espectro eletromagnético. Salve Jorge, salve as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu canto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu canto de dor. Julie sempre zangada, mal-humorada, maldizendo viver. Chego em casa cansado e não posso dormir com o falatório seu. E todo dia o lelele e não me explica porquê. Que bate fundo, meu Deus, que bate fundo é esse. Que bate fundo é esse. Que bate fundo é esse. Escuta aqui, que você vive a fazer. Mas isso assim não pode ser. Vejo lhe sempre zangada, mal-humorada, maldizendo viver. Chego em casa cansado e não posso dormir com o falatório seu. E todo dia o lelele não me explica porquê. Que bate fundo, meu Deus, larararara. Eu não posso mais suportar essa vida, isto não é viver. Mas isso assim não dá prazer. Procurei o céu e foi no inferno que fui me meter. Mas isso assim não pode ser. Você se lamenta e vem todo dia com a sua manha. Diz que não tem sorte, que a desgraça é que lhe acompanha. Que bate fundo é esse? Que bate fundo é esse? Escuta aqui, que você vive a fazer. Mas isso assim não pode ser. Vejo lhe sempre zangada, mal-humorada, maldizendo viver. chego em casa cansado, não posso dormir com o falatório seu. E todo dia o lelele não me explica porquê, que bate tudo, meu Deus. Lararararara. Eu não posso mais suportar essa vida, isso não é viver. Ainda assim não dá pra ser. Procurei o céu e foi no inferno que fui me meter. Ainda assim não pode ser. Você se lamenta e vem todo dia com a sua manha. Diz que não tem sol e que a desgraça é que lhe acompanha. E bate fundo é esse escutaguinho que você vem me fazer. Mas isso assim não pode ser. Vejo-lhe sempre zangada, mal-humorada, mal-dizendo viver. Chego em casa cansado e não posso dormir com o falatório seu. Todo dia o lelele não me explica porquê. Que bate fundo, meu Deus, que bate fundo é esse. Que bate fundo. Thank you. cintilante, colorido e pleno. No Morro do Cabaceiro, procurei, tinha acabado, mas tinha mais avião que no galeão lotado. E no Morro do Cabaceiro, procurei, tinha acabado, mas tinha mais avião que no galeão lotado. Negra do fundão me compra, sou de eu mesmo camelô, faço a metade do preço, vale o duplo do valor. Já fui homem do negócio, já me formei em doutor. Fui um cruel tocaieiro, afamado jogador. Faço a metade do preço, vale o duplo do valor. Faço a metade do preço, vale o duplo do valor. Mas cá sou de primeira, pois já fui embaixador. Já assumiram, passei logo pra médico operador. Fui bispo de falcatrua, penitente pecador. Negra do fundão me compra, sou de eu mesmo camelô. Faço a metade do preço, vale o duplo do valor. Faço a metade do preço, vale o duplo do valor. Fui no Morro do Cabaceiro, procurei, tinha acabado, mas tinha mais avião e no galeão lotado. E no Morro do Cabaceiro, procurei, tinha acabado, mas tinha mais avião e no galeão lotado. Fui assaltante, juiz, motorneiro e condutor, batuqueiro de eutério e até padre confessor. Viciado em cavalo, ordenança e cobrador. Mas é preciso que eu diga, por cachaça tenho apreço. Seja o que for que tu pague, vale a metade do preço. Seja o que for que tu pague, vale a metade do preço. E no Morro do Cabaceiro, procurei, não tinha mais. No galeão mais morena, vou tudo pra Goiás. No Morro Cabaceiro, procurei, não tinha mais. No galeão as morenas, vou tudo pra Goiás. Síntese de muitas determinações, a realidade social revela o segredo da acumulação de capital. É mais valia pra cá, é mais valia pra lá. Capitalismo é selvagem, é global. É mais valia pra cá, é mais valia pra lá. Tempo roubado do trabalho social. Trabalho, salário, a danação. A grana diz, trabalho sozinha. A fórmula é DMD-linha. É a síntese, síntese de muitas determinações. A realidade brasileira revolução. Revolução! Trabalhei, ajudei a construir esse Brasil de glórias. Eu quero é sambar, viver o meu agora. Já trabalhei, ajudei a construir esse Brasil de glórias. Estou na melhor idade, graças a Deus. Minha família estruturei, amigos eu cultuo, a todos eu quero bem. Atento às transformações, muito posso ajudar. Experiência das lutas travadas e só eu sei. A terra eu lavrei, bendita terra, a máquina ajustei. Crianças acalanto até hoje, eu vivi. Agora eu vou buscar toda a felicidade que há, celebrando a vida, o céu e o mar.

saudade, botica na Piedade. Ai, papai, ai, mamãe, e como vou tomar conta de botica na Piedade? Mas eu não sabe ler, eu não sabe escrever. E como vai tomar conta de botica na Piedade? Ai, papai, ai, mamãe, e como vai tomar conta de botica na Piedade? Ai, é isso aí, eu sou o Conrad Rose e no lado A do programa de hoje ouvimos Mutantes, Adeus Maria Flor, Anjos do Inferno, Que Bate Fundo É Esse, Joana Flor, Sine Qua Non, Moacir Luz, Grande Moa, Cantiga das Ilhas, aí o Samba da Mais Valia de Sérgio Silva, gravado para o Carnaval 2005 em BH, samba marxista. Quem procurar no YouTube vai encontrar a edição do vídeo do amigo Júlio Matos, do Cisco, Laboratório Cisco. Aí, Samba da Melhor Idade, letra e música de Sérgio Aguiar, com arranjo do maestro Célio Bussai, e as vozes, além do Sérgio Aguiar, de Ellen Chafin, Célio e Daniel Porto. Daniel Porto também foi o técnico de gravação no Capitania do Som, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um abraço. Só sambistas de Caracas, Venezuela, pra você, menino. E Som Borocossongo começa a valer a partir de agora. No fundo, estamos ouvindo o Jongo da Serrinha. Siga-nos no Twitter, arroba Muqueca de Siri. Tem também a página no Facebook. E se você quer saber da nossa história, tá tudo no archive.org. No primeiro a este episódio, 6 anos, 7 gigas e muita história para contar. Mandar um abraço pro pessoal dos coletivos de Rádio Livre, Rádio Várzea, Rádio Muda, Rádio Pulga, Rádio Interferência, Rádio Bronca, Pica, Regeneração, Rádio EZLN, Rádio Bemba e por aí afora. Vamos seguir com Raíssa Bittar, Piquenique no Horto. Te espero em minha janela, cantarolando valsinhas. Hoje lavei toda a roupa, no meu varal tem calcinhas. O céu coalhado de estrelas tem cinco ou seis que são minhas. Queria A gente levando o som, o ano bom trazendo sorte, chuva refrescando o sol, alimento e vento forte. Um cantinho, um violão, outra canção fazendo a festa, na panela de feijão, todo o tempo que nos resta. Prarar as lareiras acesas, para a larica sobremesa, tem outros doces cariocas, biscoito fino quem quiser provar. A nossa casa tem mil quartos, com muitas portas e janelas, está pro mar e pra montanha, quem tem a manha pode se chegar. Taças transbordando amor e vinho, a gente levando o som, o ano bom trazendo sorte, chuva refrescando o sol, alimento e vento forte. Um cantinho, um violão, outra canção fazendo a festa, na panela de feijão, todo o tempo que nos resta. Prarar as lareiras acesas, para a larica sobremesa, tem outros doces cariocas, biscoito fino quem quiser provar. A nossa casa tem mil quartos, com muitas portas e janelas, vista pro mar e pra lagoa, quem vem na boa pode se chegar. Taças transbordando amor e vinho, taças transbordando amor e vinho, tilinta. Thank you. Eu também sei desconsolar num tom difícil de cantar. Meu talento, além do som daquela onda, eu fui dançar. Dancei tão bem adocicando teu batom como um bombom. Te lambuzei com a minha frase mais redonda. A presa atrás da sensatez, fui traduzindo em português o amor que fez tua falsidade mais profunda. E corro atrás da vida fácil que você quer me levar. Quero morar num bangalô, chorar na mesa nunca mais. Saxofone ou satanás, me intoxica com teu gás. A do bom do coração que nos separa dos metais. Se a vida é cara de golô, só meu amor conhece a cor das harmonias da orquestra tabajara. Sei que é difícil respirar quando a paixão quer sufocar meu coração. Por isso eu canso na garganta e meu amor, nosso veneno, sinta a canção. Como um vício tem sabor que a fala presa não desfaz. Se a vida é cara gigolô, só meu amor conhece a cor das harmonias da orquestra tabajara. Sei que é difícil respirar quando a paixão quer se tocar meu coração. Por isso eu canso na garganta, meu amor, nosso veneno, da canção. Como um vício tem sabor que a fala presa não desfaz. Não sei quem pintou tua cor, tua tez, teu sabor, com a mocidade onde eu pecava. Emoção já não dá dessa voz, talvez sonhando, dancei nu ao lado da abajur. Eu devo ter te beijado com paixão. Foi quando um popular me despertou, me deu notícia que esse amor de gafieira não tem mais. Apresentei o meu sorriso e alguém de lá me perguntou: onde é que eu estou que não agarro esta morena pra dançar? Eu lhe falei: não é preciso padecer na solidão. Meu coração, a solidão não vale a pena. Sei que é difícil respirar quando a paixão meu coração, por isso eu canso na garganta, meu amor, nosso veneno no caroço da canção. É como um vício, tem sabor que a fala presa não desvai. Patrulha da cidade apresenta uma resenha com a seguinte novidade. Atacado pelo trio gatuno, como estava sem dinheiro, quase entra pelo cano. Um balão apagado, depois de arrochado, queixou-se ao delegado. Um gigolô agride a bailarina, um maconheiro na mão da Justina. Isto é coisa de rotina, um ladrão de galinha. Em vigário geral, foi amarrado num poste, levou um couro do povo local. Rato de igreja com a boca na botija diz que entrou no pau. Última notícia, uma loura que é uma delícia. Sirve de isca, mais um pato de penado. Mais um bocó que foi ludibriado e teve que fugir pelado. Ladrão de galinha, em vigário geral, foi amarrado num poste, levou um couro do povo local. Rato de igreja com a boca na botija entrou no pau. Última notícia, uma loura que é uma delícia. Sirve de isca, mais um pato de penado. Mais um bocó que foi ludibriado e teve que fugir pelado. Hoje eu acordei bem cedinho, já estava presa num chorinho, falando de amor e passarinho. Flor amorosa e delicado pra você, tinha bem te vi biquinho, puleiro solto no telheiro, um carinhoso bem brejeiro. Nas harmonias que eu fazia pra você, uma sabiá me viu passar, assobiando um odeão. Do tempero, o

Lado B, do Moqueca de Siri. Raíssa Bittar, Piquenique no Horto, Doces Cariocas, música homônima. Nausete, Canta em Qualquer Canto. Gal Costa, Ney Mato Grosso e Orquestra Tabajara, Espinha de Bacalhau. Moreira da Silva, Patrulha da Cidade. Elza Maria, Choro de Passarinho. Ademir de Fonseca, Galo Garnizé. Carmen Miranda, Uva de Caminhão. Ciro Monteiro, Deixa Isso Pra Lá, as duas últimas, de Assis Valente. Pedido de Lena Lenz. No fundo estamos ouvindo Bayon Blues com Bola 7. Tenham todos uma excelente semana. Trabalho, sorte, paz. Pense Linux e dê um chute nos bagos da Microsoft. Moqueca de Siri fica por aqui. Um abraço. Salve Jorge. Viva as crianças. E viva o Clube de Regatas do Flamengo. Moqueca de Sirena.